nós dois se encontra. Fogo na marihuana, Afrodite, ela é a deusa do tesão. Final de semana, chega um toque dos amigos confirmando cor de barro lá bailão. Sereia, que temperamento forte, mas hoje eu sei onde isso tudo vai acabar. Sereia, cuidado com a onda, o tubarão vai te pegar. Não perde o foco das suas responsabilidades, mas em matéria de sexo ela tem habilidade. Cê sabe bem quem são os seus amigos de verdade, então vamos fuder gostoso sem forçar a intimidade. 200 mil no final de semana, escolhe que é um pabuzio zoandra. Barão morde se anda na prancha, voa com novinho da lancha. Vai de frente, essa bunda enorme só cabe na minha frente. Vê você dançar que esses otários me ofende. Faz eu me lembrar daquele vídeo que tu mandou na DM, pensando que meu piro era o pente, fudendo gostoso segurando minha corrente. Baby, tá ligado, porra, eu não nasci no leme. Vim de São Gonçalo, onde o crime não é o creme. Pra tu achar que me engana e se fazendo de santa. Eu sei que tu é malandra, gosta de fuder na onda. Nós dois se encontra, fogo na marihuana, Afrodite, ela é a deusa do tesão. Final de semana, chega um toque dos amigos confirmando cor de bairro lá bailão. Sereia, que temperamento forte, mas hoje eu sei onde isso tudo vai acabar. Sereia, cuidado com a onda, o tubarão vai te pegar. Olhos de cigana, oblíqua, dissimulada. Olhos de quem percebe tudo, tudo, sem dizer nada. Ela me falou, sou escorpiana, pelo amor de Deus, você pega a gente nesse ama. Me falou, xamã, você tá fazendo drama, deixa a porta aberta que tu volta pra minha cama. Sereia, te encontrei na areia, fumando no posto 9:30. Eu vim de Bangu, pô, pra fazer meu pé de meia. Nosso amor é chave de cadeia. A novidade vem da zona oeste da cidade. Surfo no centro, a Santa Cruz do trem, sagacidade. Ela é linda, mas não tem nome na bolsa dela. Cera, isqueiro, telefone, bol de maquiagem. Me beija na boca, sua louca sereia. Me incendeia, te leio sem tirar sua roupa. Te vejo em cores de Almodóvar, ela muda na lua cheia. Cai no canto, é game over. Dama da meia-noite e meia. Nós dois se encontra, fogo na marihuana, Afrodite, ela é a deusa do tesão. Final de semana, chega um toque dos amigos confirmando cor de bairro lá bailão. Sereia, que temperamento forte, mas hoje eu sei onde isso tudo vai acabar. Sereia, cuidado com a onda, o tubarão vai te pegar. Ligar de madrugada, mas é que você foi embora da minha casa. Deixou minha mente aqui confusa. Filha da puta, rasgou minha blusa. Acreditei nessas coisinhas de momento. Já tava começando a ver o casamento. Isso mudou meu pensamento. Vê que tu virou puta com o tempo. Essa piranha quer fuder comigo. Ocasião que faz o bandido. Parece ele no meu carro, bicho. Eita, minha tropa vai ficar fudido. Essa piranha quer fuder comigo. Ocasião que faz o bandido. Parece ele no meu carro, bicho. Eita, minha tropa vai ficar fudido. Nós dois se encontra, fogo na marihuana, Afrodite, ela é a deusa do tesão. Final de semana, chega um toque dos amigos confirmando cor de bairro lá bailão. Que temperamento forte, mas hoje eu sei onde isso tudo vai acabar. Sereia, cuidado com a onda, o tubarão vai te pegar.